6603, desça para 2000 pés, hoje estado 1010, informe no localizador número 3 na aproximação. 2000 pés, 1010, reportará no localizador. 3603. De 3 estabilizou? No localizador, 1073. Certo, completa final, chame torre 186, é uma bolsa. 186, obrigada. Torre Salvador, boa noite, voo no 273. Boa noite, avistado, cheque trem de pouso, vento uma centena, uma dúzia, nós no 273. Bastante travou, 273. Passado e travado, gol no 273. Em pouso autorizado, pistão no zero. 90 graus, 10 nós. Vamos no 273. Livre pouso, pistão no zero, no 273. Boa noite, eu vou 601. Show 1601, aguarde o nível 340 Galeão, saída prevista da Airbus. A sua escuta, obrigado. Completo final, torre 186, bom pouso. 186, torre, tá 3560, obrigado, até daqui a pouco. 1601, copia. Copia. Autorizado Galeão, nível 340, via Alter Zulu 14, até CRAP, após conforme o plano. Decola da pista 10, saída da EL Transição Blast, primeira curva à direita, controle 119, decimal 35, transponder 5170. Autorizado, 340, pelo Brasil 14 até CRAT após conforme rota. Decola na 10, na saída da EL Transição Blast, primeira curva à direita, 119.35, controle 5170 no transponder, gol 1601. Gol no 601, correto, chame pronto para push e acionamento no portão 01. Samara. Salvador, tá 8002, autorização 340 Galeão, quente da Wink. Gente, o tá 8002, aguarde 360 Galeão, saída prevista da Eltransição Brasil. Tchau, Brasil, obrigado. Salvador Web 6708, boa noite. Boa, Web 6708, prossiga. Sente da Whisky 330 Recife. Sente, aguardo coordenação 330 Recife. Guardando, 6708. 708 encontra-se no portão 4? Com certeza. Usa uma centena 89. Baixado travado, 3560. Tem pouso livre, pista na 0. Pouso autorizado, canteiro na 0, 3560. Meia dúzia. Alfa Juliette 06, voo 1273. Localizador no 0, TAP 3603. 3603, completo final, torre 18-6, bom posto. Boa noite. Tá 3897, aguarde Galeão 360. Negativo, Guarulhos 320. Solo tá 3567, gate 8, pushback acionamento. Finalizado, puxa acionamento, tá 3567, aperta o táxi. Localizado, vai rebotar para o táxi 3567. Zero, solos 47, libera a direita, chame solo em 1219. A direita 1219, libera, 3560. Está 3560, táxi autorizado, táxi lento via táxi e Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa, importante antes da Juliette, está 3560. 3603 no solo 50, libera a direita, chame solo em 1219. 219, obrigado. Solo, tá 3207. Solo 74, coordenação, estamos em contato com o centro. Assim, só confirmando, é o 320 Guarulhos. Ciente, 320 Guarulhos. Táxi 3567, 174 a bordo. Autonomia 3 horas e 40, alterna Bonfim. Ciente, o táxi 3567, autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 118.6, ajuste 1010. Ciente, táxi 1010, ponto de espera 118.6, ajuste 1032, 3567. O TAC 3560, mantém a posição antes da Taxiway Juliette, dando passagem ao tráfego da companhia que irá cruzar aí a Taxiway Juliette. Vem, TAC 3560. Falador, TAC 3603, livrou nas costas. O TAC 3603, segue o tráfego da companhia, aguarde o portão 07. Segue o tráfego da companhia, aguarde 07. Júnior. Tá 8002, pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-4. Decola da pista no 0, saída da El, transição Blast, primeira curva à direita. Controle 119.35, transponder 5163. 360, aprovado para o Galeão, Upper Zulu 1-4. Decola da 10, curva à direita da El Blast, 1935, controle 5163, transponder, então 8002. 8002, correto, chame quando pronto no portão 1-1. Chamarei pronto, então 8002. 76708, pronto, cópia. Sempre, senhor, prossiga. Autorizado Recife, nível 330, via Hunter Whisky 58. Decola da pista no 0, saída Pouca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, controle de saída 119.35, transponder 5410. 0, Upper Whisky 58, Pucaracaju, declara 10 com curva à esquerda, controle 1935-5410, Web 6708. Web Jet 6708, correto, chame quando pronto no portão 04. Enter. O TAC 3560, prossegue táxi via Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 3560. O TAC 3603, prossegue táxi via Juliette, portão 07. Juliette 07, 06. Torre Salvador, TAM 3567, esfera da 10 para 11. Estou autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 1 10 nós, TAM 3567. A decolada 3897, pronto, cópia. Tá pronto. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, saída da El, transição de NER. Primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5176. Autorizado TAM 3897, nível 320 para Guarulhos, pela Upper Whisky 50, decola da 10 com voa direita na saída da El de Né. General 35 é o controle de saída, 5176, responder TAM 3897. TAM 3897, cotejamento correto, tem uma restrição, deverá decolar entre 22h20 e 22h25. Reporte antes para o posicionamento. A reportar TAM 3897. Autorizando 200, autorizado 150. Voo no 884, boa noite, a sua identificação, autorizado chegada mar de Deus para 2000 pés, ajustado 1010. Para 2000 pés, 1010, na mar de voo 1884. minutos, 2 horas e meia, POB 02, Capitão Roney. Sente, ajuste do altímetro 1010, temperatura 28 graus, uma centena 10 nós, informe pronto para decolagem, Guardião 02. Informativo, cuide no ponto de espera. Decolou 55, chame controle em 119-35, boa noite. 119-35, boa noite, bom trabalho. Obrigado, boa noite. Salvador 3567. Boa noite, contato radar, suba ao 360, sob vigilância. Boa noite, Sente, 3567. Rodando 360, Galeão. Salvador Web 6708. Já sigo Web 6708. Pushback acionamento no 04. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, levantar para o táxi 6708. Pronto, cópia. Pronto, prossiga. Autorizado, Galeão, nível 320, via Zulu 14, até Trat, após conforme o plano. Decola da pista 10, saída da erro, transição, blast, primeira curva à direita, controle 119, decimal 35, transponder 5416. Autorizado, nível 320, via Upper Whiskey 14. Até Trat, decola pista 10 até transição Black, com curva direita, controle 1193, transponder 5416. Está 3197, corrigindo apenas a aerovia, é Upper Zulu 14. Upper Zulu 14. 7, está correto, chame quando pronto no portão 03. Chamará pronto no 03. Salo Salvador, Gol 1273, gente da Whiskey. Nível 360, com fins. 7, aguarde 360, com fins, Gol 1273. Portando, da Elza, da entrevista. Saída Gol e transição Gonza. Gol e Gonza, tá, obrigada. Chame Recife no 3325, alterna 1288, alterna 3567. Recife 3325, 1288, 3567. Salvador, web 6708, tá com 140 a bordo, tô no meio de 3 horas e 25, alterna Salvador, pronto para o taxi. Objeto 6708, autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera. Chame a torre em 118.6, ajuste 1010. Índia Alfa 18.190.6708, só confirmando, só o rapaz da manutenção aqui disse que alguém do controle ou da torre pediu para que a gente entrasse em contato com os senhores, sabe do que é? Sim, negativo, da torre negativo, ninguém entrou em contato não. Então tá ótimo, obrigado. Ok, autorizado a linha de decolar, 1089, Guardião 02. 1273, autorizado com fins, nível 320, via Upper Whisky 58. Decola da pista no zero, saída gole, transição Gonza, primeira curva à direita. Controle 119.35, transponder 5414. Centro autoriza o nível 320. Ah, ok, então negativo 360, ok. Autorizado com fim. Gole Gonza, saída, nível 320, Upper Whisky 58. Recola dano zero, curva direita. Controle 119.35, transponder 5414. 1273, correto, chame quando pronto. Informe o portão. Está no 06. Gente, chame quando pronto. Semana. Salvador, Guardião 02, fora do solo. 02, decolado 03, corredor axé, controle na frequência 119.35 até volta. Ok, o 02 vai passar apenas até o farol de Itapuã, solicitaria para ficar na escuta dessa torre. Já vamos retornar, um patrulhamento vai ser rápido, menos de 5 milhas. Ah, ok então, só mantenha a escuta, entendi que prosseguia até o farol da barra. Pode prosseguir então até o farol de Itapuã e informe no retorno, Guardião 02. Farol está com essa hora de retorno, 02. Salvador, Guardião 02. Prossiga 02. Usa necessidade, vamos ingressar aqui no corredor axé, em direção ao farol da barra. Gente, então, prosseguir até o farol da barra, correto? Afirmativo, 02. Então mantenha o corredor axé e transfere controle, frequência 119.35 até a volta, 02. Ok, controle 1935 até a volta, 02. Web 6708 decolou de Salvador 05, chame controle em 119.35, boa noite. 0935, boa noite, 6708. Guardião 02, na escuta do controle. Guardião 02, mantém 500 pés, reporte para a barra. Ok, manterá 500 pés, na é parou da barra, 02. E acionamento no portão 1-1. Aracaju, passando 2.700. 96708, contato radar, subo nível 330, saída PUC, transição Aracaju. 330, 6708, quando possível, vou Aracaju. 395, consumo indicada. 395, mantém 299. Repetição para 2209, voo no 395. Confirme a velocidade solicitada. 2209, voo no 395. Ok, para 2209. É o solo. Escuta. Conforme o estimado para início do push. Mais 10 minutinhos, a gente sai no estimado do, de 22h20 a 22h25. Chamarei, tá logo. Bom, no 395, autorizado 2000 pés, ajuste no 010, autorizado na LS, aposto avisado, bom, no 395. Cruzado, estabilizado com 1010. Tá bom, a gente só fazer tudo aqui. Torres Salvador, muito boa noite, é o gol 1884, tá na final, full ILS, baixado, checado. 1884, boa noite. Tem pouso autorizado, pista 10, o vento é de 1 centena 10 nós no 1884. Gente, livre pouso, 1884, obrigado. Solo Salvador, tem 8002 para o táxi com 158 a bordo, 4 horas, alterna Guarulhos. 8002 autorizado, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, chame a torre 118, decimal, meia, ajuste 1010. Táxi via Juliette Alfa, ponto 010, 18, ajuste 1010, tá? 8002. 6708, cruzando nível 110, chame Recife 12685, aterna 12545. 2685, 2545, 6708. Mirage 102, regressando para Salvador. Salvador, voo 601, está aqui no pole position para pushback acionamento. Voo no 601 autorizado, o push e acionamento. Reporte para o táxi. 01. 1884, livrou no 64. 1884, autorizado o táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 1884. 002, pronto para decolagem? Afirmo, de imediato. Autorizado a alinhar e decolar, uma centena, 198002. A linha decola 98002. Solo para o pushback, tá 3897, está na portão 2. Fecha agora, 3897. Voo no 601 no solo. Na 601 não. É, aguarde para o pushback devido à restrição do centro. O tráfego tem que decolar num slot específico. Tá ok, a gente estava desse lado, vou parar aqui. Voltar 3897, agilizando o push no 2 e depois para o táxi. Solo para o táxi, tá 3897. No 08002. Uma centena das nós. Obrigado. Salvador, boa noite, Mono 776, sentido ao Ixi. Mono 776, sendo identificação, autorizado de chegada, Mari, desça nível 050. Mari, desça 050, boa noite, 776. É, só passaria o motivo do pushback interrompido? É, isso não é que o outro tráfego deverá cumprir, senão vai ter que aguardar bastante, a restrição do centro. É, só então entrar na nave da TAM livrar isso? É, aguarde, assim que for possível irei autorizar o continuar seu curso no 601. Ok, tem alguma previsão ou não? É, só a aeronave livrar o pátio e o outro tráfego da companhia vai ingressar no 4. Ok. Boa noite. Tem pouso autorizado no 0, uma centena, 10 nós, 1395 da Gol. Ok. Vive pouso. Obrigado. 1395. Tá 8002, decolou o 15. Chame controle em 11935. Boa noite. 1935, boa noite. Tá 8002. Salvador, tá 8002, passando 1500, perfil da Dael. Então, 8002, contato radar, subnível 360, saída da Dael, transição Blast. Saída da Dael, Blast, possibilidade de voar da Dael, Oleda. Autorizado da Dael, tá 8002. Da Dael, tá 8002. Aproximando-se da Juliette, voo 1884. 1884, mantenha a posição antes da táxi Juliette. Mantenha antes da Juliette, 1884. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. 02 já aqui no Travelli de Tocu, livrando, já visual com campo, próximo de Itapuã, 510 para Salvador. Confirma, Guardião. O Guardião 02 já visual com campo, livrou de Tocu, já aproximando de Itapuã, estamos mantendo 510 no axé e tentando ir para Salvador. Centro Guardião 02, chame torre 118 décimo meia. Torre 118 décimo meia, 02. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião no regresso, informe final parte 4. O Guardião 02 está aqui aproximando de Itapuã, revisou algum campo, intenciona direto para o pátio do Graé. Afirmativo, informe na curta final. Formaremos na curta final, Guardião 02. 1395 no solo, aos 17, libera direito no 19. Libera direito no 19, agora na 395. Romário 090, passo 070. Obrigado. Salve Salvador, muito boa noite, chegou no 395, lembrando a 6 portas. O 395, táxi via Alfa, reporte para ingresso com a Juliette. Alfa, reporte, ingresso com a Juliette, agora 395. Volume 601 no solo. Volume 601. Volume 601, informa o Airbus, já presta a livrar o via Índia, e após ter um tráfego da companhia para ingresso no 4, e após autorizado o push, reporte para o táxi no 601. Após Airbus, o aeronave da companhia no 4, está autorizado a reportar para o táxi no 601. Torre Salvador, Guardião 02, já na curta final para o pátio do Graé. Guardião, informe solo controlado, 1 centena 089. Informará o solo controlado, grato pela informação do Guardião 02. Alô, Salvador, Penha 35, minha única informação, isto, autorização, Brasília. Está 3561 na guarda, 360 Brasília. Mas por favor, Salvador, 1273, 162 é para pushback acionamento. Voo 1273, aguarde para push e acionamento. Irá passar um Boeing 737 da companhia, portão 010. Quem está guardando 273? Tá pronto. 3897, autorizado a linha em decolar, 1089. A linha decola até 3897. É, informa o motivo do não ingresso no portão 04. Não tem balizador no portão. 7. 7, o 395, ingresso via táxi Juliette, portão 10. Juliette 10, agora 395. Voo 601 autorizado, o push e acionamento, reporte táxi. Confirmado o 601? Voo 601, afirmo. Confirma azul? O 4070, só foi confirmar o tráfego da nossa frente, 6.6 a mais, está prosseguindo para Salvador. Confirma azul? Então, tráfego. Na chegada no Mário, o próximo estado, 6.10 abaixo da gente, ele está prosseguindo para Salvador? Sim, ambos estão sob o controle radar. Tá, ok, então a gente vai reduzir esse tráfego aí, pode ser? Quanto senhor está ciente. Se eu cumprir a STAR, via, não terá nenhum problema. Era só para confirmar que era o número 2, está sim. Obrigado. Gol 776, dispara 2 mil pés, ajustando 011, autorizado final LS, aposta avisado, gol 776. 2 mil pés, 011, vai reportar estabilizado, LS 776. Então 8008, chame Recife no 3325, alterna 1288. Formando a primária para o TAM 8002? 13325, TAM 8002. 3897, decolado aos 23935, bom. 0935, grato, bora. Aí. 3561, no pronto, cópia. Firmo. Autorizado Brasília, nível 360, via Tezulu, 17. Decola da pista 10, saída gole, transição ao fito. Primeira curva à direita, controle 119, decimal 35, transponder 5430. Autorizado 360 Brasília, após decolagem de direita, gole ao fito, 3 do Lua, 9719-35, 5430 transponder. TAM 3561, cotejamento correto, chame pronto para o push e acionamento no portão 08. Permaneu. 050, 4070. Autorizado 3 mil pés, ajuste 1011. 3 mil com 1.011, obrigado, 4070. Para o taxi gol 1273, 3 horas e meia de autonomia, até na Campinas, 184, 184 a bordo. Copiado POB 184, confirme autonomia e alternativa. 3 horas e meia, até na Campinas. O gol 1273, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera. A pista 10, ajuste 1011. Lá chamará a torre em 118, decimal 6. Juliette Alfa, ponto espera da 10, 186 a torre, ajuste 10 no 1, gol 1223, boa noite. Solo gol 1601 com 168, 168 a bordo, autonomia de 4 horas e 3 minutos, alternando Campinas, Viracopos para o táxi. Teste gol no 601, autorizado táxi via Índia. Alfa, no ponto de espera, torre em 118, decimal 6, ajuste 1011. Já Alfa, torre, ponto de espera, 186, 1011, ajuste 1601. Gol 1273, número 2 para decolagem. Reporte antes da taxiway Alfa. Número 2, reportar antes da Alfa, 1273. Firmo 118, decimal 6. Firmo 118, decimal 6. Gente, 1, 7, 7, 6. Azul 4070, autorizado 2 mil pés, ajuste 1011, autorizado final LS, aposta estabilizada. 2 mil pés, chamará estabilizado 4070. 373, autorizado ingresso na taxiway Juliette Alfa, seguirá o tráfego da companhia como número 2. Autorizado Juliette Alfa, vão 273. Salvador, até 3603, boa noite. Vento 110 com 109. Gente, livre pouso, pistão na 0, com 776. E50, decola da pista 10, saída da El Transição de NER, controle Salvador 119, decimal 35. Após a decolagem, curva à direita, transponder 5422. 340 autorizado, via Uniforme Whisky 50, pista 10, da El de NER. 1935, curva direita, 5422. Correction, quando pronto, no portão 07, está 3603. Camarada. Tango Vitor, Vitor Bravo Mike, informe o pátio que se encontra. Pronto, cópia. 4070 estabilizado. Estabilizou, 4070. Azul 4070, reduza para aproximação, complete final, chame torre 118.6. Reduzimos 8.6, obrigado, boa noite. 4070. São 3897, chame Recife 13325, alterna 1288. 3325288, São 3897. Gente, aguardando. O Vitor Bravo Mike, correto, chame a torre para acionamento e táxi. Aceleramente chame táxi decore. Táxi ingresso. 1776 no solo aos 30, libera direita, 129. Gente, libera direita, 129, boa, 776. Boa noite, 776, boa noite. Voo 1776, autorizado táxi via Juliette, via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para portão 02, boa 776. Torre Salvador, boa noite, Gol 9601, no ponto de espera da 10 pronto. 1601, no ciente após o azul pousando agora, está autorizado a linha manter. Após passar do azul, a linha mantém o 9601. No solo 32, libera direito em 2 horas. Direito 2940, 7 horas. O 1776, reautorizado táxi via Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia para o 02776. Azul 4070, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 4070. Continua Salvador, boa noite, objeto 6727, está passando 240 para uma centena, informação X-Ray. Web 6727, acionando identificação, autorizado de chegada a Bonf, desça nível 040. Chegada Bonf para 040, 6727. 5, aguarde Guarulhos, o nível 360. Guardando 360 Guarulhos, 1985. Decolados 35, 19, 35, vovô. 19, 35, qual é o para trabalho? Controle Salvador, boa noite, o Golo 601. Golo 601, no contato lá na decolagem, segundo nível 340, secretário da transição Blaze. Também ao 340 da El Blaze. Poderia coordenar, se possível, 360? Guarde, Gol 1601. Claro. Já 50, desce para nível 050. Deixa os três. No 885, pronto, cópia. Copia, 885. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Uperuísque 50. Decola da pista 10, saída da El, transição Liné. Primeira curva à direita, controle 119, decimal 35, transponder 5436. Autorizado para Guarulhos, nível 3620 via Aperuísque 50, decola da pista 10 na saída da EL, transição Diné, curva direita, controle 119.35, aciona transponder 5436, gol 1885. 1885, correto, chama quando pronto no portão 04. Chamará, 885. Alô, 37, 1935, bom voo. 1273, contato radar, suba nível 320, sai da Gole, transição Gonza. Controle o 6727, objeto. Sigo, Web. Está liberado a velocidade em monte? Sigo, Web, 6727, mantenha. Ok, mantenha, Web. Qual foi a nave que chamou o controle? Gol 1602. Gol 1602, autorização de identificação, autorizado de chegada, mar e desceu nível 0.